Super Pop, maior show audiovisual da Amazônia. E joga a mãozinha pra cima e dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada violenta. Joga a mãozinha direita, bicada, bicada, bicada. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada. Vamos começar a decar. Bora pra cima. Bora, jamaicano. 3, 2, 1. Bota pra cima. As novinhas ficam loucas. E as novinhas no ninho do águia. Aponta pro céu, aponta pro céu, aponta pro céu. Só quem é filho de Deus. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Turn down for what? Bate, bate, bate, bate, bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Vem meu drone, vai ver aqui no meião, aqui no meião. Aponta pra cima que já estamos pegando imagens do céu. Aponta pra cima, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho, soquinho. 1, 2, 3, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, pá. Doide, doide, doida, vai! Libera no batidão, libera no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Quem curte dá um grito! Queria-me quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu recordar. Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imaginou. Elisson, Elisson, Elisson. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer dentro de você. É o pop das multidões dos grandes eventos. Pois o quê? Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou do GL, só. Dia e te penso e não canso de chutar. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como. Mas tu és o quê? Mas tu és. E a rainha, rainha. E a rainha. E quem tá solteiro, libera. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. O Pop. O Super Pop é meu vício. Para meu vereador Melo, que é Esse é o nosso vício. Vício. É o Pop Maria. É pop na veia, sexta, sábado, domingo. E o quê? E segunda-feira. Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom Zé Gomes. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. É o meu parceiro Marquinho Dragoateu, não tem jeito. O povão tá com você e com a família. Super Pop! Vamos lá, família! Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que ensine. Você vem na sequência e faz do jeito que ensine. Tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira. Vai botando, vai tirando. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Bora, meu parceiro Renato Messi. Tirei, botei. Toda a galera de Bragança aqui com a gente. Tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento. Bora, Sari Júnior. Tirei, botei, botei, tirei. Meu parceiro Robson também. Tirei, botei. Todo mundo com a gente, pode grande irmão. Tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Ih, doida! Segura, Emerson! Augustinho, tá aqui presente com a gente. Ei, Augustinho! Grande Augusto lá de Bragança também. Obrigado, viu? Toda a galera também de Traguatela. Um beijo no coração de todo mundo do Alisson. Pop! Meu parceiro DJ Joca, também tá aí presente com a gente. O cara manda e desmanda aqui em Traguatela, meu irmão. Pode crer. Deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida, na batida, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Se tiver alguém que torce pro Paysandu aí, se manifeste agora. Torcida do Paysandu, bate na palma da mão, só quem torce pro Papão, bate na palma da mão, uma torcida do Bicola, bate na palma da mão. Baixa um pouquinho a torcida do Paysandu, que eu quero a torcida do Leão aí também. Quem torce pro Leão, bate na palma da mão, que o drone tá pegando, o drone tá pegando. Torcida do Leão, bate na palma da mão, quem torce pro... Tem alguém do Corinthians aí, tem? Olha só. Tem alguém do Palmeiras, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, galera do Santos, do São Paulo. A torcida do Flamengo bate na palminha da mão. Palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Desculpa, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Quem sabe solta a voz bem alto. Nem vem, nem vem, nem vem. Mas quase enlouqueci. Tá bonito! Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Peraí, engenheiros, que elas gostam disso aqui, ó. As novinhas ficam loucas quando a águia... É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Mãozinha pra cima e dale, vai! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, boa em cima da colada. vai, a putaria, vai, a putaria. Desce, e desce, desce, desce, desce, desce com a bunda no chão, desce com a bunda no chão. Vai, bola pra fora, pra fora, pra fora. Um, dois, três, vai! Olha o nosso parceiro Tássio, também está aí presente. Alô Tássio, aquele abraço para você. Ao lado da primeira dama Juliana. Um abraço com muito carinho ao casal Live. Alô Breno Tubarão. Você também é o empresário Levi, Levi, Levi, Levi. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar. Da minha ex, que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Quem for do Paixão, dá-lhe um soquinho pro céu. Quem for do Clube do Remo, dá-lhe um soquinho pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu, vai. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. E você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Eu, hein? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Mais um violão, por favor. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí? E aí? O que é que a gente vai fazer depois? O que é que a gente vai fazer? Bora amanhecer comigo aqui na arena, bora, bora, bora! E aí? Você quer, eu... Quem não tem hora pra chegar em casa, libera essa energia! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Deixa, deixa, deixa, deixa. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapão de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, onda de UL. Calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela é uma coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. Para, João Engano, sai das asas e... Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. No escurinho, no escurinho, minha produção, no escurinho. Quem gosta do escurinho, joga a mãozinha pra cima, joga mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Por onde a gente tem passado, a gente tem feito esse, essa onda com a galera e todo mundo tem ido com a gente. Ó, oh, só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima assim, ó. Oh, as duas mãozinhas pra cima. Agora, todo mundo vai acompanhar a nossa luz. Bora lá! Atenção! Todo mundo botando a mãozinha pra cima e começa a jogar pra direita. Vai! Direita, esquerda, direita, filma, vai! Direita, esquerda, direita. Galera do fundão também, vai! Direita, esquerda. tá feliz? Direita, esquerda. A torcida do Paysandu também aí. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Quem é do Clube do Remo? Esquerda. Quem é do Flamengo? Quem é filho de Deus? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita. Apaga tudo, minha promoção! E acende! Aniversário dele, Ellison! Escuta o que eu tô te dizendo, rapaz, o pai. É tudo por conta dele hoje, garoto! Não anda só, traz logo o meu. O Heleno do Subão também, daí presente. Alô, Heleno, aquele abraço pra você, valeu, hein, maninho! Não vale vacilar. O Leocinho do Celta Red, também dali. E o nosso amigo Robson também, galera, é gente boa, bicho. Especial, pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. E o Nitinho da Man, galera aqui com a gente. Acende a. Aparelhagens. Te segura que é pop! Aguardê! Live! Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como me explicar? E aí? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Parabéns, Lulu! Tudo de bom! Estamos juntinhos sempre! Essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você. Pode vir, Marinho, o Breno. Breno Tubarão, o Breno dos uísques. Ele derrama o uísque no pó! Eu nem troco por nada. Meu anjo sem asas. Bora, gordinho, bora, gordinho, bora, gordinho, bora, gordinho! Parceiro Edinho, toda a galera de Salinas, meu irmão, aqui presente com a gente. Quem é que gosta do baile de favela e bota o bracinho pra cima? Baile de favela, baile de favela, baile de favela. Os dois aí, ninguém se mete, bora lá. Então vai. Um, dois, três, agora vai. Ele, o Valdinei, o GG também tá aqui com a gente, e toda a família, os atribulados de Bragança, família Bonde de Farra também presente, um abraço pra vocês, puta do rock, galera dos Bunny, a família Ferro com Aço, meu irmão, lá de São Miguel. Bora, minha família catapulta, tamo juntinhos. Tarde Pop Live. nesse tarde pop live. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Eita, meu Deus! A galera do Portal Traguadeua, registrando tudo. E mais um pouquinho, galera também do Portal Bragantino. Aqui, Brasil, a gente grande abraço pra todos vocês aí, viu? Com carinho! Oi. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Um abraço, Fábio! Nós vamos ficar a FCA, aqui presente, a gente! A nossa história chegou ao fim. Não! Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. E yeah, infiel, eu quero ver você. Nossa família Barca Show, amigo, a gente, nosso amigo Valdete Júnior, ele, nosso amigo Rodolfinho, o Castor Felipe, Clóvis, estão desde cedo com a gente, e todas as meninas aí da Barca Show, um abraço pra você, o menino Melo aí, ó, o Darlan, o Kleb do Mirizal, o Doutor Samuel, essa família é pop no DG. Faz diferente, ó, ó, ó, ó, ó, ó. As novinhas ficam loucas quando a gadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma, toma bicada. Toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. É no passinho, é no passinho. Sim. Do pop, vai no passinho, no passinho. Sim. Do pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco, titaco. Se eu mandar um quadradinho, titaco, titaco, taco. Se eu mandar um espaguete, titaco, titaco, taco. Se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Vocês querem mais, né? Vocês querem? Vocês querem? Bora, DJ Ellison! Bora, bora, bora, bora, bora, bora! Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima, os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou. Falou, falou, falou, falou. Falou o que, meu irmão? Que saudade da minha ex. Não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo. É mesmo. Peraí, peraí, peraí, peraí. A parada é o seguinte: quem é de maior aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem é de maior. Então vamos lá. Já são quase 3 da manhã. Dá pra gente brincar de verdade, não dá? Quem é de maior, bota a mãozinha pra cima. Então tá, tá liberado, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. Daniel João! Tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. Vai, o brinde pro Zé Campado. Vai achando que é só playboy. Tu é doido, meu irmão, o papo é esse aqui, ó. Eu quero que a minha ex vai pra puta aqui. Sabe por quê? Que se foda minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Vai, vai, vai, vai. Bota o copo pro alto. O nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E... olha a dose! Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Chove Xandão, chove Xandão, chove Xandão. Quem não tem hora pra chegar em casa vai sair no chão agora. Pula, pula, pula, pula, um, dois, três, vai. Tu tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, tu, tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Mas é, mas é, mas é! É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar mas a sorte da beleza que surgia. Pera lá, o louco, cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou. Olha o Nalê, garoto! Simbora, simbora, simbora! Fernando do Gol, Boladão! De novo a Timotela! Tá aqui presente com a gente no Pop Live! Sonhei que eu era balão dourado. A gente também era aqui, os amigos Joca, toda a galera aí do Adriana Som, nosso amigo G Joca, você conhece, gente nossa, a galera Arlete, ele abraço também, dando um abração ao nosso amigo Marquinho hoje, pela festa dos Dias das Mães, a todas as mamães do município de Tragotela, do município de Bragança, do município de Capanema e regiões vizinhas da região do Salgado que hoje estão presentes aqui nessa noite maravilhosa. Somente a primeira, amanhã tem mais, domingo tem mais, é a festa das mães abrindo com chave de ouro, com ele, o meu, o seu, o nosso Super Pop! Parceiro Melo, aquele abraço pra você, meu padrinho. Vamos que vamos! Galopate faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão cavalgando toda a lua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do fina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ui. Alô, Elino do Subão, como é que é, maninho? Oi. Bora fazer assim, ó, pra ficar bem melhor, bem mais gostoso, ó. Quem ainda tá solteiro aí, bota a mãozinha pra cima só pra gente ter noção. Quem ainda tá solteiro, quem tá afim de se arrumar ainda hoje aqui no Pop, aproveita e pegue a gata agora, vai! Escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume. televisão. Sabe que sou viciado e bebo. Alô, molequinho dos Magnatas! Um abraço pra você. Olha o gelo, né, meu irmão? A terceira música me acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Alô, Messias! De Santarém Novo! Aqui, Brescente, um abraço pra você. Valeu pelo carinho, meu irmão. Seria enganou. Alô, Tássio, pega a Juliana e arrebenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. E coloca o Abreu, DVD, da Vila Sinhá também tá aqui com a gente. Aquele abraço com carinho, viu? Bora, Federal! Desse jeito você me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10% aumenta e cê me arrebenta. E o coração não aumenta. E os 10%. Oi, Juninho. O homem do Camaro Amarelo tá aí, tá? É ele mesmo. Federal tá aqui na reta agora. Alô, Federal! O cara que fez uma das melhores festas aí do Trabalhador em Bragança. Estava com a gente no domingo passado. Parabéns, Federal. Ele e o seu Camaro Amarelo. Não entra homem no carro dele, só mulher, viu, Alisson? Égua do homem bom, meu irmão. Um abraço, meu parceiro Sedex também, o rei do pescado. Alô, Sedex, um abraço do Juninho, Renato Pessi, o Edson também. Manda ver, Maninho. Meu amor, não vá sem mim, eu te amo. Eu sei, foi só assim, mas me entreguei de... Alô, Biltinho, alô, Dailton, cadê o Dandan, hein? Eu me DJ Ellison. A esse amor. Top Market. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei. Abração, parceiro! Messias Pop de Santarém Novo! Alô, Messias Pop! Olha que demaninho! Tamo junto! Não vivo de sonhos, não vivo de passar. Renanzinho da Song! É tudo que. Aí com a gente, abraço! Ao Renan! Renan Mendes! Agora enrolou tudo aqui. Mentes pescados, né, meu irmão? Ao Edvan, mototáxi, lá de Augusto Correia. Toda a galera, acha o celular. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Daqui a pouquinho vai um. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Ellison. Olha, faça tudo mais. Agora. E agora fala que me ama. E agora. Um abraço ao Cavalcante e a Daiane. Aqui presente com a gente. Aquele abraço com todo carinho, Cavalcante e a Daiane. São um casal, é? Depois de ter chorado rios. Não chora, Renato, calma. Depois de tanto ter sofrido. Agora, por fim, vai saber que um dia eu vivi. Asas livres. Como dizer que não? Que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração. Vem comigo, povo! Eu quis até morrer. Depois que foi Augustinho, meu irmão. E volta tão tranquila. depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio, meu inverno. Um abraço, meu parceiro Kassab. Tá aí presente com a gente. Vou falar em Kassab, quero abraçar também com todo carinho a minha amiga Marlete, o Ângelo, toda a família Kassab também. Um abraço bem carinhoso do DJ Alisson. E agora, todas as vezes que a gente pinta aqui em Traguateu, a galera sempre nos recebe com muito carinho, viu? E não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Há um jaraque, há um jaraque nesse camarote, André. Sacode, Alisson, machuque os corações. Alô, como é que você está? Mas tá, maninho. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais. Decidi. Alô, gradiente, é que você por aqui. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidade. Aí, Marquinho. É isso aí. É festa das semanas, Marquinho Tracoteu. Se cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Romarinho, da farmácia, passar. Aqui presente, né, meu irmão Elton também, Catapulta, o Negão do Uísque, e toda a equipe Catapulta. Alô, Davidson Pop, do Peri. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. E logo mais, pra galera que vai pra Belém do Pará, aniversário do maninho DJ Juninho na Metrópole! Devagar, garota louca. Pega a palma aqui, ó. Pega a palma aqui, ó. Jovem, mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor. E domingo? Estaremos na festa das mamães. Você tem muito que vai. Ô, mamãe. Faz hora de acabar. Na sede do Major em Macaré. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor vem e vai. Eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Ai, DJ Edson! Perceberá que o seu tempo vai chegar. Banda 007. E o quê? Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo. E todas as meninas aqui na retaguarda do Agrifogo Super Pop, a Thaís, Kailane, Sula Nogueira, Lara Santiago, a Jatinha de Capanema, a Tora Mike também presente, Jay Claudinho Leite, lá de Benevides. Parece impossível, quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Olha o fio. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Banda 007 Super Pop.